só grava a ti. E por tudo que me fizeste, me perdoe por meus erros, eu te peço. Se prostre, se humilhe diante do Pai, que te ajudou e te perdoou. Mesmo sem eu merecer, entregou sua vida por mim, e a te rendo gratidão por sua glória e seu poder. E mesmo sem eu merecer, ele foi, com seu sangue se humilhou, foi levado como ovelha muda pela dor. Não precisava fazer, morreu a minha morte, por isso sou grata a ti, pois morreu pra me salvar. Depois perder a sua alma, todo o dinheiro do mundo diante da sua presença é igual a nada. Mas eu canto com gratidão, gratidão, que me deu a salvação, que pegou na minha mão e disse: filho, venha. Não há que te pare, nem choro, depressão, tristeza. 2h29, não parei de escrever, porque noites em claro são gratidão a você. Me perdoe porque não tenho feito o texto do que fez por mim. Não vale perder minha vida buscando minhas coisas, porque renasci em ti. Só a ti, grato a ti, marcas do sangue em mim. Na guerra contigo eu vou até o fim. Pra mim, viver é Cristo, morrer é louco, não luto. Vou pra cima, pego a espada, o Senhor é meu guarda, meu escudo, minha fortaleza. Aí inferno trema, glória a Deus porque me fez renascer. Mais grato a ti eu quero ser, pra sempre te louvar. Porque sou grato a ti. E por tudo que me fizeste, me perdoe por meus erros, eu te peço. Porque sou grato a ti. E por tudo que me fizeste, me perdoe por meus erros, eu te peço. Eu te peço.